E deixa na batida, na batida, na batida. Deixa na batida, na batida, na batida. Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima. Vai, vai. Acende, apaga, acende, apaga, acende. Cadê o grito das mulheres solteiras aí? Apaga, acende, apaga. Cadê o grito das virgens? Só que tem amigo corno aí, dá um grito. Chega em casa, joga as duas mãozinhas pra cima e bate. Quando tão no crocodilo, as vê que tem doida quando tão no crocodilo. As vê que tem doida quando tão no em Belém do Pará. Tem doida quando... Como é que tá? Quando tão no crocodilo, quando tão no crocodilo, crocodilo. Em Belém do Pará, tá 40 graus. E o crocodilo tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau. Tá no ar. Quem comanda? meu animal. O bagulho já endoidou. Explode o bagulho. Parabéns, Zezinho, para esse. Ela quer o 57, ela quer o 55, ela quer o bagulho doido. Então vou ter que levar a jogada na minha cara. Então vou ter que levar. Mandar um beijinho especial pra minha esposa. Planejou um assalto. Alô, Dona Araújo. Rodrigo, e você, o Danilo. Tá todo mundo aqui do lado direito. E aí, minha cunhada Rafinha. Pra cima. E nossos humildes da pedreira dominária. Estremecendo o lado direito. Pra cima. Aniversário do Zezinho Paraense. E aí, Leonão, você é o meu quilo. E continue você. Pra toda a galera aí dos humildes. Ela quer dar pra batida. Alessandro Shake. Um abraço pra você. Ela quer dar pra batida. Mas ela quer o seu favor. Ela quer o seu gostar. Ela quer dar pra você. A jogada na minha cara. E aí, meu parceiro Augusto Filho. Jogada na minha cara. Ele é sua esposa, Dona Tayla. Meu amigo Redra, Dona Valéria. E aí, meu parceiro Alexandre das Passagens, já na área. E meu grande amigo Igor do Posto Rana. Ele é a Dona Barbie também. Amigo Valdo do Martelinho de Ouro também tá comigo. E a minha esposa Rafaela Santos aqui na ponta direita. E a volta hoje. Gordinho tá tocando, é referência, impressão. Gordinho tá tocando, é referência, impressão. Gordinho. E aí, Nanau, bora, Deusão. Impressão. Gordinho tá tocando, é o Gemas. Pressão. Gordinho tá tocando, é o Gemas. Pressão. Gordinho tá tocando, é o Gemas. Pressão. Gordinho tá tocando, é referência, impressão. Aqui no croco só rola whisky de 100 conto, papai. Santorini. Conhece. Grita, vai. Tá bonito, mano. E aí, minha bandeirinha? Leonardo Guilherme, você, o Gabriel. Só na manhã nada, eu quero assim, ó. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novas. Bora, Marcelo do Ponte! Eu tenho uma moto e as. E aí, meu patrão de Sassis, bora, Dona Manuela! Elas me adoram, as novinhas aqui do. Japonês! Segura! Mas bora, Kiki, hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força. Ninguém segura o doidinho nessa, ó. Vou sentar com força, machucando esse. Vai. Bora, nosso leão! Bora pra cima! E aí, Redley Malugão! Pra cima! Bora, Bida Almeida! Eu sou da boca agora, eu tenho uma moto. E nosso amigo Ciro TJ! Eu tenho uma moto! Ele, meu grande amigo gordo, da tartaruga! E as novinhas. Mostra o leão e o batatinha já na área! As novinha, minha e a minha bunda esquerda vai ferver! E as novinhas, minha bora, de direitinho, bora, bora, de direitinho! Vai botando a galera pra dançar! Aqui no batidão, não pode parar! Não pode parar! Não pode parar! Não pode parar! Não pode parar! Não pode parar! Vai, vai, vai! Para as mamas do B que eu vou levar essa pra viela. Vai ser papapá! Bora, Luan Xavier! Olha a Carla Rovini! O meu parceiro Michel da Fiel! A Fiel Corintiana! Diego Sanches! E aí, Lupita Maravilha! Vai, vai! Deu cotonete, já já, viu? Vai, é aniversário do meu parceiro Jamaica Design. Parabéns, Jamaica. E aí, bico dos cachabás, chegou. O pipirinho, o neném, a bicha, Thiago. E aí, Fabinho. E o meu parceiro Fael, da assistência do Fael. A número 1 de Belém. O telão segura, Rafael, aí, ó. Toma, toma, toma, vem descendo. Hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu vou ficar doidão, hoje eu vou ficar. Hoje eu vou pro rolê, ei, ei, ei, ei. Hoje eu doidão. Hoje eu vou beber, hoje eu... E aí, Marcelo do IG? Quero voltar pra minha... É ponte show, garoto! Hoje eu vou virar... E quero ver! Pra cima! Hoje eu vou virar o Fabiano Sussum. Hoje eu vou virar o Fabiano Sussum. Hoje eu vou virar... E a nossa amiga empresária Carla e o nosso grande amigo Adriano Parque. E aí, meu parceiro Potter, segura que o animal tá furioso! E toma, toma, toma, vai tomando, toma, toma. Vambora, meu parceiro Cristian Brito, você também. O Maio e o Cessurama da Fome. O bonde das maravilhas, canção pra valer cada um. Fala, meu parceiro Thiaguinho dos Garotos Red. Ele e a dona Sabrina, recém-chegado de Fortaleza. Bora, Dieguinho, bora, bora, vai, vai. Bora, vai, já. GDS aqui, ó. E toma, toma, toma, toma, toma, batidão. Toma, toma, toma, toma, toma, caqueado. Bora, maninho, vai botando na pressão. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Pressão, pressão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Lançamento oficial da música. E olha o gordo da nossa cúpula. De um preço. Amigo Spike, o Bruninho Demolidor. Treze mais no beat, quatreze mais no... Nosso amigo El, o Fofão, o Helder. A garrafa de chão. A Marambá e o Matheus Logo. O Geleia Fura, olho da pedreira, o Maico. Pode... O Taca do Marex, o Alisson. E meu parceiro Spike. O Cleito da Siroque. Toda a galera da cúpula aqui, obrigado pela moral. E o Bora Pra Cima, maninho. Camarote 78 pipocando. Tô aqui no crocodilo, tô aqui no crocodilo. Tô aqui no crocodilo, tô aqui no crocodilo. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. Se quer dar um rolê, eu vou te apresentar o gigante croco primeiro. Tu já sabe qual é. O gordo e o Dinho é pressão o tempo inteiro. Olhou pra mim, olhei pra ela, falei assim. Vem com o gordo e o Dinho. Senta, senta, senta, senta, senta que senta, senta que senta, senta que senta. Quero ouvir agora se vai. Titirari, tirari, rarara. Chute certo, o maior site de aposta do mundo. Quando a gente fez amor, olha o paga na hora do telão aí, ó. Fingindo, é o chute certo do meu parceiro Nilson. Eu não quis aceitar, você nem ao menos tentou consertar o que foi. E aí, parceiro vizinho do Mega, eu senti essa dor. É o nosso motor oficial. Tudo tempo nós dois, cadê o Paraclube? Não vou desistir. E aí, cheguinhos, garotos do Regis. Você também, da área. Você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor, você é meu. Quem é? Se derrote, vai, né? E aí, Jeguinho? Se derrote, vai. Bora mais forte, você também, garoto. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor, você é meu. E aí, Leandro da Ligante? Se derrote, vai, né? O nosso amigo Rodolfo também do Super Meninos. Vai, né? Pode crer. Viviane Martins. navegante, você e sua esposa Roberta. Meu amigo Netinho e Junegar também, toda Junegar. Coração Betão e... Segura! E Escrocolégio! Bora, Dieguinho! Acompanhando o Netinho. A GDK, meu amigo Natan, contador. O Thomas, o André, o Rodrigues, o Júnior da Real Black. O Jamaica Design, toda a galera do bairro. Fechado com os caixa baixa. O Ítalo Gomes, o Bigodinho do Animal. Marcelo Lisboa e a sua primeira dama aqui, ó. E precisa checar o. Tá na área. É do comércio, também o Ney, Ney Joias, tá na área. Você é meu. Gordinho tão tocando e o show fica pressão. Gordinho tão tocando e o show fica pressão. Ela vem pro crocodilo pra pegar a de ladrão. Ela vem pro crocodilo pra pegar a de ladrão. Pra pegar a de ladrão. E a mulherada? De ladrão. Ora, Alisson Loucos pro show, vi? Toma! Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. Nosso amigo Leandrinho, lá do açougue do meu rei, ele e o meu parceiro Igor. O 01 Bala também tá comigo. Um abraço, meu amigo Rodrigo do RP Lanche também tá na área. Segura, Rodrigo. Ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado. Ela quer o 57. Ela quer o seu gostado. Ela quer o 55. Ela quer o seu gostado. Ela quer bagulho doido. Ela quer o seu gostado. Ela quer o crocodilo. Ela quer o seu gostado. Bora, Rodolfo do Super Menino. Cidade Supreme, ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela quer, ela treme, ela quer. Comadre Oneide! Oneide, bate no teu peito e fala qual é o teu som! É crocodilo! Quando me lembro do teu beijo, bato saudade, um desespero não dá mais. Eu vou baixar e eu quero ouvir aqui! E aí, Alô GDS! E os caras de pau do bairro do Marco! Acende! Vai! Momento tá no telão, segura aí, ó. E puxa o cabelo, vai bote, não anda só, moleque, fica sem caô. Chama o Flamengo pra calar com ela, representa, mano, pastor. O WL, calma, moleque, fica tranquilo, fica numa boa. E acabando aqui, o nosso encontro é no Punch Show. Calma, moleque, bom. Festa vai até o sol raiar. Ah, oh, oh, oh, ah, Eita, que é 24 por 48. É um brinquedo nosso, bonde vai buscar. Calma, moleque, tá tranquilo, é sem gracinha. Ô, tio, quem é aqui? Nossa amiga Amanda Oliveira. A mulher que veste e patrocina a primeira dama, Rafaela Santos. DJ Ronaldo Maresia, sucesso. Agora fortíssimo Juiz da Pedreira. E no nosso telão a RA Boutique. E a marca Duke Golden no telão aí, ó. Olha o patinho no telão. Bota pra arrepiar. Bota pra tremer. Bora, Savito, Ribeiro, Tony, Amorim, o Juninho. Toda a galera da XRA, um abraço pra vocês aqui, o Juninho da Pedreira. Uma visita. Vou chegar. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Eu quero ouvir vocês, vai! Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhar. Vou baixar o som. Vocês. Feliz. Quem é do Remo, quem é do Paixandu vai cantar. Um, dois, três, a onda, né? Página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal, eu vou ficar. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe... Esse é o Maico da Sabe Produção. Eu vou ficar. Amigo Ícaro Carneiro, o homem da boutique e multimarca. Bota aí a belinha no telão aí, ó. Amigo Pato da família Maguari. Bora, meus fugitivos. E aí? Viviane Batidão. E a JS Media Informática. Luiza. Meu parceiro empresário Everton. Hoje ele tá na área. Bora, Everton. O DJ Mulher, não para. Nenê, bota a JS Informática no telão aí. Vou deixar você partir. Sigo. Pra nunca mais voltar você ter. Família Maguari, bora Pado. Fica no Carneiro, Ibizinho. Tá todo mundo ali no camarote. Obrigado. Alô, acontece. O que me fez chorar? O Tix falou. O nosso parceiro empresário, amigo do Posto Rona. A sua esposa também na área. Toda Barbie. Ficha 28 do tal, eu vou. E nosso parceiro empresário. Eu vou recomeçar. Rafael do Grimi. Ah, você é a página. Ei, Rafael! E com a equipe, ficha, ficha 20. Obrigado pela presença. Eu vou ficar. Agora vai pegar o que me fez sofrer. O que não me e de mão dada, você agora veja o sol. Como esse mundo gira, como esse mundo é do nada assim. Quanto que pudesse mudar, é que é descer pra encerrar os outros pra ali já. Acho graça porque não restou nem um tiquinho do meu amor. Agora vai sofrer. É doida. Na minha mão. O nosso amigo Dodô da GDM. Da GDK, aliás. Um abraço pra você, Dodô. Meu amigo Fábio André, galera do rock do camarote. Meu amigo Ligadão. Paulo. E aí, Paulo Colucci. Ricardo, e aí, cara fina. DJ. O Tito Bal, tá todo mundo aí, ó. Aí, empresária Carla, você. Um exemplo. O nosso amigo Adriano Parque. Para. E aí, Bordei. Vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. E vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. E a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando. E a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando. Aumentando, aumentando, aumentando, aumentando. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro crocodilo, ainda pegava teus amigos. Meileiro navegante, pegue a primeira dama. As novinhas ficam loucas quando a águia dá a picada. Bora, prepara, prepara pra dar a dentada. E as novinhas. E a nossa cúpula, o bagulho vai doidar agora. E aí, Spike? Bora, Bruninho Demolidor. Prepara que o bagulho vai doidar. Ela tá no som que ela gosta. Fica dia tribulado, doidinho. Presta atenção. Todos meus empresários da Seara. Chama de dia maneira. Olha só. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só. Presta atenção. Nossa cúpula! Eles disseram, gordo, hoje é dia de lançamento! E essa aqui saiu quentinha do forno agora! E aí, Spike agora, moleque! Já! começou. Prepara, aponta e fogo! Começou a pressão, DJ! Tá chovendo, tá?